Mira. Chocolate em barra Arcor, 80 gramas, R$4,59. Maionese Helmas, 500 gramas, R$7,99. Molho de tomate, tudo bom, 300 gramas, R$0,99. Água sanitária Chemix, o litro, R$1,99. Sabão em pó, Tixan IP, R$9,99. Shampoo Seda, 325 ml, R$9,89. Rede Super Itaipu, lugar de comprar barato. Venha aproveitar. 580, de volta por aqui, o De Norte a Sul, na programação 580, seu final de tarde, início de noite. Daqui a pouquinho vamos trazer informações por aqui. Eu vou trazer na sequência os atuais para cantar pra gente. Você vai participando. Essa aqui eu vou mandar pro Pedro, que participou aqui pelo 3268-1212, pediu a música que a gente vai trazer para ele agora. Faltando 9 para 6. Tantos anos e ainda lembro o dia que ela foi embora. Mas tranquei a porta esperando ela voltar. Lembro nós dois naquele barco, beijos molhados ardentes de amor. É um tipo de sereia, é um humilde pescador. Naveguei nessa paixão, fui lá no fundo. Mergulhei nas profundezas, no mar de ilusões. Acreditei no seu sorriso, falou te quero e te necessito. Como as ondas ela foi embora, agora minha praia é solidão. Navega coração, procure outra sereia. Não vire um grão de areia. Sai dessa, coração, que encontre uma saída. Navega, coração, muda de vida. Ei, meu parceiro Fernandinho, vamos juntos cantar essa linda canção. É isso aí, Toninho. Bailão Raiz. Naveguei nessa paixão, fui lá no fundo. Mergulhei nas profundezas, no mar de ilusões. Acreditei no seu sorriso, falou te quero e te necessito. Como as ondas ela foi embora, agora minha praia é a solidão. Navega coração, procure outra sereia. Navega coração, não vire um grão de areia. pros campeiros que gostam de sair pra cidade e namorar cavalo. Fui passear lá na cidade no meu preto marchador. Dei uma volta na praça e uma moça me chamou. Me venda o cavalo preto, 8.000 cruzeiros dou. Sei que é de um gaúcho, gaúchinha também sou. Mas as moças não podem ver o cara a cavalo, hein, gente? Já querem comprar o cavalo da gente, Gil? Tão vendo o cavalo preto, não tenho ele pra negócio. Não alugo, não empresto, com ele não tenho sócio. Não há prata e não há ouro que consiga o tal divórcio. Se eu vender o cavalo preto, depois eu sinto remorso. É verdade. Cavalito bem encilhado não se vende assim nomás. Mas se a proposta for boa, podemos pensar. O que é que tu acha? Gauchinho, gauchinho, aperte bem minha mão. Me venda o cavalo preto, que eu te dou meu coração. Gauchinho, gauchinho, aperte bem minha mão. Me venda o cavalo preto, que eu te dou meu coração. Mas, hein, Gil? Um cavalo por um coração? Dá pra fazer um negócio? Dá pra fazer negócio? Dá. Peguei na mão da gaúcha, nunca vi mais delicada. Puxei ela pro meu lado, cê chegou toda corada. Olhei nos seus olhos meigos, naquelas faces rosadas. Hoje leva o meu cavalo, ele não te custa nada. Mas homem é bicho, povo. Se apaixona e vai entregando o cavalo, Gil? Mas é assim mesmo. Pra uma prenda bonita, o que a gente não faz nessa vida? Tem meu preto de presente, arranjo outros puder. Entreguei pra gauchinha, ela faça o que quiser. Agora que eu vi bem, meu fraco todo é mulher. Meu cavalo dei de presente, voltei pra casa de a pé. A pé e apaixonado, derramando amor pela janela. Que beleza. Que o amor é lindo, cego e surdo. Gauchinho, gauchinho, faça um rancho pra nós dois. O teu cavalo vai hoje, teu coração vai depois. Gauchinho, gauchinho, faça um rancho pra nós dois. O teu cavalo vai hoje, teu coração vai depois. Aí, Délcio Tavares, Cavalo Preto. Mais uma história de amor, com um final feliz, né, Gil? Chegando 5 minutos com Maria, a gente volta em seguida com a segunda parte do De Norte a Sul. Vale a pena ouvir. Rádio Grande Lago. É a sua rádio. As melhores ofertas é aqui na Rede Super Itaipu. Venha conferir. Arroz sabor sul parbolizado 5 quilos, 23,85. Farinha de trigo mona 5 quilos, 14,95. Feijão carioca ideal quilo, 4,45. Óleo de soja Cocamar 7,99. Nescafé cremoso, lata solúvel, 150 gramas, 18,95. Creme de leite culinário Bravo 200 gramas, 1,89. Rede Super Itaipu, lugar de comprar barato. Venha aproveitar. CYJ 330, 580 kHz, Rádio Grande Lago. Sintonia quente. 18 horas. A seguir, a oração da Ave Maria. Boa tarde, queridos ouvintes da oração da Ave Maria. Alegria de estar junto com você, iniciando esta semana, iniciando nossa gratidão, então, a você que nos acompanha de forma muito especial nesta segunda-feira, pelos nossos colaboradores. Esse projeto de evangelização só acontece porque existem muitas pessoas que ajudam. Então, a nossa gratidão a todos, nominando aqui o Celso Azevedo, a Elizabeth Marlene Árbitro, Edson Mesomo, a Vícola Mocelim, Fátima Veículos, Recanto Olivo, Fábio de Carne, Super Itaipu, Luciana Ambrosim, Carlos e Marilda Calvila, Elze Nadir Panis, Terezinha Horst, Angelina Balestrin, Onilde Luiz Gasparini, Maria Cleonice, Cláudia Saraiva, Gervásio, Adair Ribeiro, Anísio Antônio Neymers, Francisco Conte Família, Dirce Zidek, Maria Barros, Geni Kanigoski Família, Daniela Bach, Zilda Bach, Maria Monteiro, Sônia Grando e tantas outras pessoas que colaboram com o nosso trabalho de evangelização. Nossa gratidão, seminarista Ednei, os funcionários também que colaboram com esse trabalho. Com confiança, com alegria, rezemos, intercedendo a Deus também pelo padre Osmar Caradori, que está de aniversário hoje, intercedendo a São Brás, protetor da garganta, para que nos proteja sempre, né? E possamos anunciar o Evangelho através da nossa palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. A reflexão dos 5 minutos com Maria hoje nos diz: toda a comunidade deve ter uma cabeça e um coração. A comunidade cristã tem Jesus Cristo como cabeça e Maria como coração. O coração é o motor que impulsiona e dá força. Maria Santíssima foi aquela que nos primeiros dias da igreja dirigiu aos apóstolos, animou-os, orientou-os e lhe deu as energias de que necessitam para sair pelo mundo afora e evangelizá-lo. Se você quer que o seu apostolado seja fecundo e que não se canse em sua ação apostólica, coloque-se sob o patrocínio da Rainha dos Apóstolos. Maria foi a alma da primitiva comunidade cristã. O anjo do Senhor anunciou a Maria: e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a serva do Senhor. Segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, a fim de que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos de sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Isso vos pedimos ao Pai, por Cristo Senhor nosso. Amém. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Assim que Jesus saiu da barca, um homem vindo do cemitério e possuído por um espírito impuro foi ao encontro dele. Morava em meio aos túmulos e ninguém conseguia segurá-lo, nem com correntes. Muitas vezes já tinham prendido em correntes e algemas, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém conseguia dominá-lo. E estava sempre em meio aos túmulos e pelas montanhas, dia e noite, gritando e machucando-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e ajoelhou-se diante dele, chamando em alta voz: O que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, eu te imploro, não me atormentes. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, na época de Jesus, durante o Império Romano, legião era a unidade principal do exército romano. Cada legião era composta por cerca de 6 mil soldados, divididos por sua vez em cortes, 600 soldados. E estas eram divididas em centúrias, dois esquadrões de 100 soldados cada. No evangelho de hoje, vemos que os demônios formam uma legião, ou seja, eram muitos. Isso, porém, não é um problema para Jesus, que não hesita diante da legião e expulsa a todos. Detalhe importante para mostrar o poder de Jesus sobre os demônios. Outro detalhe interessante da narrativa é o local onde acontece o exorcismo, terra onde habitavam pagãos. O fato de o endemoniado, logo após ter sido